Ontem, durante a ação, Deus usou um dos seus morador. Ele está como morador de rua. Ele está mal cheiroso, mal vestido. E ele usou esse espírito, esse servo, para nos trazer uma mensagem. Para que a gente possa se alertar, para que a gente possa se endireitar e permanecer no caminho do Pai, no caminho do amor, do respeito, o caminho da paz, da alegria. Durante a entrega dos alimentos, ontem ele chegou e disse: eu sou servo de Deus, sou missionário de Deus, estou com fome. E demos o alimento para ele. Ele disse: estou com frio. E no momento não tínhamos agasalho, demos água e pão e o alimento. E apesar de todas as dificuldades, ele agradeceu a Deus pela situação e nos passou um recado. E disse: receba, minha irmã, minha filha, porque esse recado é do Pai. E eu recebi esse recado. Ele disse, Eclesiastes 12, receba, minha filha, recado do Pai. Pegou o alimento, virou as costas e saiu. Este espírito dentro daquele corpo emanava um amor. Mas um amor muito grande. E ele não se importou nas condições que ele estava, com as dificuldades que ele estava passando. Isso foi grato a Deus. Por ser instrumento e ser usado para emanar amor, respeito e cuidado. Em Eclesiastes diz: lembre do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como a lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. É enganoso quando diz que o ser humano, ele existe para nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Isso é físico? Isso é físico. E isso é terreno. Nós, espíritos, viemos e estamos aqui, cada um, como oportunidade de evoluir. Nós, espíritos, estamos aqui, cada um, para corrigir erros cometidos, para plantar sementes boas. Tudo que ocorre nesta vida são frutos que nós estamos colhendo de sementes plantadas em vidas passadas. Plantemos sementes boas. A colheita que estamos fazendo agora, colham com amor. Transmutem as dificuldades que vocês estão passando agora em amor. Os sentimentos que são necessários ser corrigidos, temperamentos que são necessários ser corrigidos, transmutem, mudem. Porque tudo o que ocorre conosco, encarnados hoje, são frutos do que plantamos em tempos anteriores. E o que plantamos agora, iremos colher no futuro. Muitos vêm com dons emprestados pelo Pai para fazer a obra dele aqui. Outros não vieram com nenhum dom emprestado, mas todos têm a centelha dentro de si e têm coisas aqui a se consertar, porque não estariam aqui. Aproveitem a oportunidade que o Pai dá. Expandam a tua consciência. Reflitam nas suas vidas. Aproveitem enquanto tu és jovem. Aproveitem quando há força nesse corpo físico. Aproveitem enquanto há força na mente de vocês, para que vocês possam consertar, colher os frutos e transmutar. Nenhum de nós viemos a passeio. Viemos para conserto e melhoria. Deus manda dizer, irmãos, acordem, aproveitem a oportunidade que cada um está tendo para mudar e servir. Quando se muda, quando se ama, se faz a vontade de Deus, se faz a vontade do Pai, o Criador, então sirvam ao Deus enquanto ainda há força em vossos corpos. Viemos com data de partida. Muitas vezes, através das nossas escolhas, essa data de partida é antecipada para que não possamos sofrer no futuro. Então, meus irmãos, Deus diz: tu és jovem, tu tens força para lutar, tu tens força para resistir, tu tens forças para ainda ser servos, instrumentos de Deus usados em profundidade. Se permitam ser instrumentos do Pai, se permitam servir a Atom de forma profunda. Armadilhas neste orbe, nessa matrix, são colocados a todo momento para agradar ao corpo físico, ao seu eu exterior. Armadilhas que vão te levar à morte, ao sofrimento do espírito. Nossas vidas, irmãos, não é neste orbe. Nossas vidas é em outra dimensão. E nós escolhemos em qual dimensão iremos ir através das nossas escolhas. Escolham amar. Escolha servir a Atom, o Criador incriado, em todos os momentos da vida, em todas as oportunidades que o Pai der, em todos os instantes, porque em todos os instantes vocês, nós, temos oportunidades, encarnados e desencarnados, em mudar, em amar, em escrever o nosso futuro. Vocês escrevem o futuro de vocês através das escolhas. A vida que Atom, que o Criador incriado nos dá, é um conjunto de escolhas. Escolham amar. Não escolham viver conforme o seu eu exterior. E no findar do tempo de encarnação, quando não houver mais forças, quando não houver mais memórias, quando não houver mais ânimo, no findar, quando estiver à beira do desencarne e à beira do passar, não escolham esse período. Porque o semear durante toda a vida, conforme o eu exterior, os frutos serão amargos, podres, doloridos. Vocês terão adquirido mais débitos. Escolham mudar. Escolham servir ao Pai amando, sendo feliz, perdoando. Ame o teu filho, ame o teu marido, ame a tua esposa, o teu companheiro. Ame aquele animalzinho, aquele espírito que está ao teu lado. Ame tua vida, a tua família. Ame aqueles que estão, com a permissão do Pai, vieram te agredir, te pisar. Ame. Isso é ser instrumento. Isso é servir a Deus. Amados, meus amados irmãos, tu és jovem. A promiscuidade, as drogas, as bebidas, a rebeldia, a mentira, a traição, tudo isso é ilusão. O erro é doce na boca, mas quando ele desce, ele fica amargo. Servir a Deus é amargo, é doloroso, porque é contra tudo aquilo que nós desejamos. A Matrix coloca tudo bonito, chamativo, gostoso, ilusão. Ilusão para enganar. O Pai coloca o que é certo e aquele certo parece para nós errado, mas tenham certeza que fazer a vontade do Pai aqui enquanto tem forças. Os frutos que vocês irão colher quando voltar para casa serão bons. Plantem os frutos da justiça, plantem o amor do Pai, para que vocês possam colher em uma outra encarnação bons frutos. Não permitam que o comodismo, a preguiça, a rebeldia, o achismo te façam desviar do caminho do Pai. Amados, muitos que estão ouvindo esta mensagem são irmãos com mais idade que despertaram agora. Vocês ainda têm forças, por mais que estejam no fim. A verdade chegou para vocês agora. Porque tinha que chegar agora, vocês estão preparados para ouvi-la. Então levante e haja. Faça as escolhas certas. Não queiram fazer a satisfazer o eu exterior. Você, mamãe, vovó, vovô, por mais que esteja aí, nesse leito, sozinho, nessa casa de abrigo, Deus está aí e te ouve, enxuga as tuas lágrimas. Conforta o teu coração e sabe das tuas dificuldades. Deus chega a cada um de vocês. te dá forças, porque mesmo no leito, o teu espírito é forte e semeia. Então, irmão, com o teu espírito, levanta e semeia com o pensar, com o sentir e com o agir. Semeia, ama, porque também isso é fazer a obra. Leve amor àquele que está do teu lado, ao teu filho, perdoe, à tua filha, perdoe. Perdoe, semeia, tu podes. Construa um futuro, mesmo aí, numa cama. Construa o teu futuro. Você está nesse corpo, mas você não pertence a ele. Levanta. Jovem, ama o teu pai e a tua mãe para que te prolongues os dias na terra. Respeita-os. Ouve os conselhos. Ouve o direcionamento. O teu pai e a tua mãe, a tua avó, a tua tia, aquele que Deus colocou no teu caminho para te guiar, te ama. Ouve aqueles que Deus coloca no teu caminho, jovem. Escolhas. Faça boas escolhas. Irmãos, esta é a mensagem do Pai aos jovens, aos adultos e aos velhos. Se tu tens forças físicas, faça o que está ao teu alcance no pensar, no sentir e no agir. Você que é idoso e não tem mais forças, faça no pensar, no sentir e no agir, porque é energia. Queiram viver a vida, a verdadeira vida que Atom proporciona, na verdadeira dimensão, na verdadeira casa espiritual. Que essa mensagem possa semear no coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, e que possam dar frutos e construir o futuro de todos vocês. Fiquem todos com a paz de Adão.